607. Sigo no 607. Programa pequeno de via direita, tem uma formação bem ali perto de Pelô, à esquerda de Pelô. Ok, Cintia. Localizador visual com a pista, 35, 17. Cintia, sideral 970, curva à direita para 140 para o lock e chama estabilizado. Para 140, chama estabilizado, sideral. Então, 3597, completa LS, setor 118, decimal meia dúzia. 2,5 graus, ó. Imagina. 804, reduza 1 no 709. 1 no 709, reduzindo gol no 804. Quatro, esquerda pro 180. Esquerda 180 com 1804. Vai estar travado. Bom dia, 3597, tráfego avistado, ajuste no 019. O senhor tem pouso autorizado, o senhor pista no zero. Vento de 130 graus com 3 nós. Pista 10 úmida, 3597. Livre pouso na 10-3597. Autorigou 607. Prossiga no 607. Precisão de desvia direita proa 250 por 15 milhas. Ciente, no 807. Após ter condição de voadura. Pode ser vetorado. Ok. Está no curso, sideral. Ciente, livre LS, sideral 970. 1804, esquerda proa 150, chama estabilizado. 1804. Esquerda 150, chama na estabilizado, gol no 804. A gentileza, cheque rádio, a posição veio intermitente. Thank you. Confirme mil pés. 4, tráfego que o precede está passando duna. 6 milhas à frente, já com a velocidade de aproximação. 7, gol 804. General 9970, torre 118, meia dúzia. Bom dia. Bom dia. 5065, Mike Tchoyanki. Que por gentileza confirme, é aerolevantamento? Sideral 9970, bom dia, estabilizado. Chen Chen, que aguarde para o acionamento no Mike Chalhank. 970, tráfego ainda não avistado, ajuste no 019, número 2, correção, agora avistado, continue a aproximação, número 2 para pouso, serão 9970, ajuste no 019. 1019, continuando a aproximação, na sua escuta. Torregou no 715, solicita setar um desvio aqui à direita, 20 graus. Para evitar formações na frente e após o túnel. Sente gol no 7 no 5. Para atingir no 060, alça cargo 6570. Quebra essa cargo 6570, desce para 2000, completa a chegada, chama o localizador. 6570. Descendo para 2000, vai completar a chegada. Confirmando o ajuste? No 0, no 9. 6570. Gol no 804 e LS, estabilizado. Flat LS, torre 118, 612, bom dia. 2862, bom dia, gol no 804. Já tem condições de curvar a esquerda, gol 607. 607, vetoração para sequenciamento. Agora o número 4 na sequência, voe proa 190 à esquerda. Esquerda 190, gol 1607, mantém 4000? Negativo, mantém 4000. 607. 5 notes, ajuste agora no 0 no 9, pistão no 0, úmida. Direita checada, livre próximo, federal. Pois Salvador, bom dia, gol 804, passou Duna. O gol no 7 no 5, 5 mil, pai. E aí, te mantenha 5 mil, gol no 7 no 5. Tá bem. Continuar a aproximação, aguarde a transição de pouso no 804. Aguardando, boa noite, 04. Charlie e Yankee, o senhor tem livre acionamento? Chame pronto para o táxi, Yankee. Oi. Gente, no 897. 07, esquerda, proa 130, informe estabilizado. Esquerda 130, Samara, voo 607. 1607, desce e mantém 2000. 2000, 607. Gol no 7 no 5, mantenha 5000. Mantém 5000, gol no 7 no 5. Gol no 7 no 5, está sob vetoração, mantenha presente proa, limite alock. Mantendo proa, limite localizador, gol no 7 no 5. Gol no 897. Gol no 897, desce e mantém 060. 060, gol no 897. Gol no 7 no 5, redução 1802. Reduzindo 1802, gol no 7. Pista próxima, interseção à direita. Taxi aprovado, Alfa, Kilo, Pátio 3, nesta frequência 9970. 9970, copiou? Copiei e contingi, senhor. Gente, meu perdão, eu não tinha recebido, senhor. Gente, cruza o localizador e aguarda. Boa noite. No 804, cheque trem, vento de 120 graus, no 5 nós, ajuste no 0 no 9, pistão úmida, pouso autorizado, pistão no 0, gol no 804. Pouso autorizado, gol no 804, tá com o trem baixado, travado. 118, meia dúzia. 118, meia dúzia, bom dia. Gol no 607, redução 1,80. Iniciando a redução, gol no 607. Autorização para Guarulhos. Tá cargo 6570, duas milhas para a Índia Serra, já estabilizado. Tá cargo 6570, tráfego avistado, ajuste agora no 09, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarde autorização 6570. Aguardando, tá cargo 6570. 3-1-7-1-7, informação até o correto, aguarde cópia, tenho 320 aprovado, prepare da Elda da Bridge, aguardando cópia, senhor. 320 aguardando Dael Bridge, 3171. Dael Leda Bridge o quê? Dael Leda Bridge, 3171. 1-0-1-9, 04 no solo 50, libera a pista, próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão 10 nesta frequência, Gol Noite 04. Libera à direita, Alfa Juliette 04, Gol Noite 04. Alfa Juliette, portão 10, portão 10, senhor. Alfa Juliette, portão 10, Gol Noite 04. 7, vetoração, voo proa 190. 190, voo 897. Capsa cargo 6570, ventura 20 graus no 49, ajuste no 09, pistão úmida, pouso autorizado, pistão 0, capsa cargo 6570. Livre pouso para capsa cargo 6570, já embaixo travado. Gol 607. Gente, no 607, passando Duna, completa LS, torre 118, meia dúzia. 86, 97, redução 1709. 170, Gol 897. Sim, vai cruzar o localizador para prover separação com a aeronave à frente. Positivo. 08 na parte 3, só que a informação de portão aqui não é tão precisa. O senhor deverá tentar o sinalizador, ok? Ok, agora ajustamos o sinalizador, obrigado. Ricardo. Composto. Tá bom, certo. Sétimo 5, décimo mantém 2000. Décimo mantém 2000, décimo. Zona 71 na escuta. Se mantém 3.000 pés. Desce para 3.019, Gol 897. Demanda 219, 3171. Yankee livre ingresso, chama Niada e pronto para decolagem. Mike Tchalinho, que pista 17. Alô, Salvador, muito bom dia, 3171, centro do hotel, autorização para Guarulhos. 3171, pronto, cópia? Pronto para cópia. 3171, autorizado Guarulhos, via Pedro Zulu no meio, aprova até o Zulu, direto do Trive, após autorizado conforme a rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 320, decola pista no zero, curva direita, da El e da Brit, controle 1208, aciona 5067, 3171. 53, libera a direita, táxi via Alfa aqui no hotel Pátio 3, nesta frequência, 6570. Liberando, Pátio 3, passa cargo 6570. BHZ, DCT Trive, decola pista 10 direita, da El Leda Bridge, aciona 5067 e o controle 1208, TAM 3171. Copião, 607. Oi, Salvador, bom dia, boa noite, tudo bem? Chamará 3171. 715, tráfego avistado, ajuste no 09, número 2 para pouso, continue em aproximação, aguarde autorização, boa noite, 715. Aguarde autorização, 7. Tianqi, eu tenho três tráfegos agora no final do pistão no zero, com 5 mil de separação cada um deles. Eu vou pedir que o senhor guarde a princípio o pouso dos três tráfegos para a sua decolagem. Número 07, no solo ao 56. Libera a pista, próxima interseção à direita. Chame solo em 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9. Bom, 607. Bom, 607, livrão. Mulher no 607, taxis e alfa, repórter da Juliette. Alfa, da Juliette. 118, meia dúzia. Bom dia. 18, meia dúzia. Bom final de semana. Salvador approach, American 980, information India, descending to flight level 110. American 980, Scott Ident, descend and maintain 2,000 feet, altimeter 1019 at the Martin arrival. Okay, I only caught part of that. Squawk Ident and descend at 2,500 feet and stay the rest for American 980. American 980, 2,000 feet, 1019, clear the Amman arrival. Okay, Amman arrival, that's 2,000 feet, is that correct? Correct, sir, 2,000 feet. Okay, confirm altimeter. 1019. Thank you. Bom dia, Salvador. 9085, bom hotel. 9085, bom dia, sem identificação, desce para 3.000, altímetro 1099, chegada a Bonfim. 9, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso, bom 897. 97, aguardando a autorização para pouso. 907, Grefe, Juliette, portão 5. Grefe, Juliette, portão 5, 907. Bom, no 7, no 5, no solo 58. Libera a pista, próxima interseção à direita. Chame solo, frequência 1, 2, 1, 2, 1, 9, senhor. Vai chamar solo 2, 1, 2, 1, 9, 7, 5, liberando a direita. Salvador, agora no 7, no 5, liberou a pista. Na 5, mulher taxi via Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, portão 2. O 1897, tráfego do estado de Justino 09, check change. Pode ser tomado, 897. O 1897 tem pouso autorizado, pistão 0, vento de 1 no 0 graus, 1 no 9. Livre pouso 1 no 0, 1897. Charlie Anki, livre decolagem, cabeceiro 17, vento a centena 99. investigue até 3153. Temos contato com o Recife 3165. Já temos a informação Índia e no ponto de alta velocidade. Aguarde, TAM 3153. TAM 3153, chame 12685. 1685. Alô, bom dia, voo 897, 1993. Oi, 08, grato, bom dia. Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3. 847. Alfa Juliette, portão 3. Afirmativo, Alfa Juliette, portão 3. 897. Lines 980, descendo em 2000 feet, QNH1019. Clear the final approach, LFXA, runway 10, report status. Okay, clear down to 2,000 feet, altimeter 1019, cleared the ILS runway 18, correction 10, approach via the arm on arrival, American 980. Alpha Juliet, Salvador, Papá Romeo, Mike Charlie Yankee. Mike Charlie Yankee, prossiga. Charlie Yankee, prossiga, senhor. Mike Charlie Yankee, prossiga. Ok, decolou no momento, curva direita, está descendendo para 1000 pés, na sua esquerda. Gente, subi mantenho no 1000 pés, corredor axé, confirme intenções. Intenções após o axé, passar para... prosseguir para a área de prospecção, nós vamos curvar à direita, se autorizado, e vamos prosseguir para a área de Camaçari, passando a 1500 pés, prosseguindo na magnética 060 até as proximidades de Feira de Santana, mantendo sempre 300 pés, após Camaçari. Gente, Mike Charlie Yankee, após o corredor axé, autorizado subir para 1500 pés, e após Camaçari, reporta intenções novamente. Afirma. Vai pelo 16, depois não 10 curva direita da Leda Brito. 1208, 5106. É o que está fazendo minha nave, sem parar pushback essa. Né? É de América. American 980 deviating right southwest of course for weather. Clear deviation 980, report back on track. Soon after the deviation, is that okay, American 980? Mike Charlie Yankee, confirme tempo total de voo. Eu, Mike Charlie Yankee, controle. Prossiga na escuta, Charlie Yankee. Confirme estimado o tempo total de voo, Mike Charlie Yankee. Previsto 3 horas mais 20 minutos, 3 horas e 30, mas creio que iremos regressar. As condições meteorológicas aparentemente não estão boas, não, tá? Ok. Sim. ...085, reduza para 2209, vetoração para sequenciamento. Curva direita para 230, limite ao localizador. 229, curva 230, vetoração, localizador. 980 is proceeding direct Duna, will report established. Roger, 980. Solo Salvador, Dan 3171, pronto para o posicionamento, gate 62. Ótimo, thanks. Para a magnética 330, uma partida presente. Autorizado, porém mantenho no meu país devido a tráfego. Sim, 085, reacima navegação, voe para Duna, desce para 2000, ajuste na 069 e reporta estabilizado na LSX Rei da pista na 0. Na 2000, reporta Next Rei, na 980 is Duna inbound. 980 complete final, tower 1186. 186 today. Mike Charlie Yankee autorizado.